Eu sou tão moleque que me impressionou como alguém pode ser tão moleque. Meu monte de erros quase me fizeram te perder, mas esses mesmos erros me trouxeram até você. Eu ia embora e nem fui, me esqueci de te levar. Meu saco de vacilo um dia ia derramar, mas quando chover, me diz que vai passar. A vida é uma estrada, então me deixa te levar pra caminhar. Se em São Paulo faz frio, eu sou teu cobertor, se te levo pro rio, eu sou teu redentor. Sei que muitos te querem, mas sou guerreiro e acordo às seis, quem quisesse que chegasse primeiro. Eu nem sei se te mereço, mas quero dividir contigo meu sobrenome e meu endereço. Será que você me aceita? Porque se eu sou a rima, você é a tal batida perfeita. E eu pago pra ver, eu pago pra ver onde o nosso barco ancorar, vou descer. A vida é um espaço de tempo pra se perder. Vou me sentir ganhando se eu perder meu tempo com você. Antes era eu, agora é nós. Eu só ouvi a groselha até que eu ouvi sua voz. O tic-tac vem, o tic-tac vai. Quando você tiver filho, me permita ser o pai. Porque eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem você. Eu quero te encontrar, já te procurei, pensei no que falar, quase decorei, corri pra ver o mar. Olha de quem lembrei, pensei em te ligar, pena que não liguei, não liguei. E eu não liguei porque eu sou tão moleque que até qualquer moleque pode ver que eu viro homem perto de você. Sofri quando alguém me largou, mas pude perceber que era só pra abrir o espaço pra eu te conhecer. Prazer, meu nome é sonhador, sobrenome sagaz, ou chame de Thiago como preferem meus pais. Chame de amor ou qualquer nome que você escolheu, desde que junto da palavra você diga meu. Eu só quero uma casa e um bom quintal, desenroscando rabiola do varal. Filme na TV, programa de casal, efeito borboleta, bem louco esse final, hein? Pode cobrar direito autoral, porque quando eu te vi, você escreveu esse rap dentro de mim. Agora eu só li nota 10 em superação, destaque do meu desfile, rainha da bateria do meu coração. Vão os anos, apagam os danos, enganos, mas sempre você nos meus planos. Então fica até o sol chegar, que eu ligo pro sol pra avisar que hoje ele pode demorar. Lá fora o mundo desmorona, a maldade do mundo te fez ser durona. Te amo mais do que me amo, sei que é cafona. O amor é uma viagem, valeu pela carona. Porque eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem você. Eu não sou nada sem você. Eu quero te encontrar, já te procurei, pensei no que falar, quase decorei, corri pra ver o mar. Olha de quem lembrei, pensei em te ligar, pena que não liguei, não liguei. Eu não liguei porque eu sou tão moleque, meu, que sei lá, viu.